A paz do Senhor, irmãos, irmãs, é com grande gratidão ao Todo-Poderoso, ao Eterno, que nós vamos compartilhar mais um capítulo da palavra do Senhor. Vamos compartilhar o livro de Amós, no capítulo 2. Amós 2. Faremos como temos feito até agora. Eu farei uma leitura devocional de um texto enviado pelo irmão Everson. Depois farei a leitura bíblica, destacando dois pontos fundamentalmente nesse capítulo, e também farei a leitura de uma nota de rodapé da Bíblia King James atualizada. Ela dá alguns elementos históricos importantes para todos nós, em particular para você que ainda não conhece o livro de Amós. Para todos é importante, porque aqueles que conhecem podem novamente ser edificados, consolidar o processo da leitura bíblica, da santificação, e para aqueles que estão iniciando na fé, também é importante, porque é uma maneira de você ir tomando conhecimento de tudo que está na Sagrada Escritura. Mas antes, eu quero dar um aviso rápido que tenho feito agora, e logo em seguida já vamos para a nossa devocional em Amós. Irmãos, irmãs, nós estamos com esse primeiro trabalho, primeiro instrumento de trabalho, há 4 anos e 11 meses, no WhatsApp. Então, se você deseja que alguém ouça, nós geralmente enviamos 4, 5, é a média por semana, 5 ministrações. Às vezes, em algumas semanas, mandamos até 6 ministrações, 6 capítulos. Nós vamos fazendo capítulo a capítulo dos livros. Se você deseja, indique para alguém, para a pessoa, a fim de que ela ligue para nós e nós possamos inserir o seu nome no hall, no grupo daqueles que recebem a mensagem. Nós tomamos uma decisão, como a pastora já está com uma listagem de aproximadamente 500 pessoas. Nós mantivemos 33 nomes no grupo de abertura, e para não sobrecarregar e também para as pessoas não, todas as pessoas ouvirem tudo que é mandado no Santidade Bíblica, nesse número que você está ouvindo, o nome do grupo é Santidade Bíblica. Então nós temos um outro rol. Um rol que a pastora Margarete tem, e quando nós ministramos, nós enviamos para as pessoas, tá bem? Então é só você indicar o número do telefone de alguém, peça permissão para essa pessoa, e se ela permitir, ela receberá essas 5 mensagens, 5 capítulos da Bíblia por semana. E é bom que o WhatsApp você pode está no seu trabalho, colocando baixinho ou em casa mesmo, e vai ouvindo a mensagem. Como a maioria das mensagens tem um conteúdo explicativo, você pode colocar em velocidade 1,5, que não compromete nada a assimilação do conteúdo. Para os mais novos, eu recomendo que não coloque em velocidade 2, porque é importante que você se familiarize para os mais novos na fé. E para aqueles que já tem um bom conhecimento bíblico, então pode até colocar em velocidade 2, mas tem que ficar muito atento para não perder nenhum detalhe. Eu recomendo mesmo a velocidade 1,5, porque aí você faz a sua devocional, ganha tempo e não perde nada do conteúdo. Muito bem, esse é o grupo de WhatsApp, primeiro instrumento que Deus nos deu há 4 anos e 11 meses atrás. Com o passar do tempo, uma irmã querida nossa, por quem eu peço oração, para quem eu peço oração, ela é uma missionária Vivian Lopes. Ela nos ajudou a organizar o blog. O blog chama bloglogos7.blogspot.com. A única questão é que você não escreve 7. Você só põe o numeral, tá bem? Então, bloglogos, o numeral 7.blogspot.com. A missionária teve um cuidado de transformar essas ministrações, nesse período, num verdadeiro acervo. Nós temos uma biblioteca de ministrações devocionais, capítulo a capítulo. E ela está tendo o cuidado de postar também no blog as mensagens do YouTube. Então, você pode aproveitar o blog, porque aí está na sequência, e fazer o seu estudo devocional ou fazer a sua devocional familiar. Pode fazer uma devocional de pequeno grupo na igreja, com autorização do seu pastor e pastora, ou pastora. E pode ser um outro pequeno grupo em outro local que você está realizando, tá bem? Os livros ministrados já são 27 ministrados, mais 5 séries para liderança e santidade. Então, você tem um vasto material. Se for um encontro semanal, imagine só. Nós estamos aí há 4 anos e 11 meses, você tem material para fazer até uma síntese de 2, 3 capítulos, o líder do grupo, 4 capítulos, e tirar o conteúdo, né, extrair o conteúdo e partilhar com o grupo. Já ministramos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Salmos, Neemias, Eclesiastes, Jeremias, Joel está para acabar, provavelmente no mês de julho, quando as atividades da missionária diminuem um pouquinho, porque ela também dá aulas. Mateus, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, Gálatas, Efésios, Hebreus, Apocalipse. Hebreus também está sendo ministrado pela pastora Margarete. Apocalipse, Colossenses, Filemon, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Provérbios, 1ª, 2ª e 3ª Epístolas de João, e agora Amós também. Estamos com 3 textos sendo ministrados. E o nosso objetivo é continuar compartilhando capítulos da Bíblia com você e algumas séries que surgirem por orientação de Deus. Nós já temos 5 que fizemos desde o início e poderemos fazer mais. Eu estou mais propenso a, se Jesus não voltar ou não nos levar nesse próximo período, de concluir os textos bíblicos primeiro, para depois fazer então outras séries. Só que durante o caminho, esse era o meu propósito, mas durante o caminho Deus falou o coração e nós fizemos algumas séries. Então, esteja preparado para isso e você pode aproveitar. É uma biblioteca. não são estudos teológicos profundos, não. Não são pregações, assim, extremamente abençoadas, ungidas, eloquentes. Não. O propósito do WhatsApp e do blog é oferecer para você a leitura de um capítulo por vez, e na leitura desse capítulo nós fazemos algumas explanações, destacamos alguns pontos e também fazemos a leitura de rodapé, no meu caso. No caso, a missionária usa uma bibliografia espetacular. Quem já viu a ministração em Apocalipse, em Eclesiastes, é algo espetacular mesmo. E a pastora já tem uma outra forma de ministração. Então, nós vamos, cada um, nos colocando, cada um de nós vai se colocando diante de Deus e buscando apresentar um capítulo para você, de modo que você tenha uma visão geral e isso possa servir para a sua santificação ou para um grupo. Tá bem? Se você é pastor, pastora, isso pode ser usado num momento específico da igreja local. Um dos dias, olha, nós vamos trabalhar com a Bíblia inteira, mas vamos usar o seguinte, vamos ouvir esse áudio, depois do áudio eu faço alguns destaques, e depois dos destaques as pessoas falam, reagem um pouco, perguntam, acrescentam, e há um fechamento. Então isso é muito positivo e característica da igreja cristã desde o primeiro século. Então eu quero louvar a Deus, louvor é a Deus, adoração é a Deus, mas quero dar crédito à equipe. A pastora Margarete, porque se por um lado eu ministro mais textos, por outro lado ela me propicia, não só agora, mas ao longo de 35 anos, ela me propiciou e propicia ainda todas as condições para que eu esteja dedicado o tempo todo para leitura, leitura antes de compartilhar com você, leitura bíblica, leitura de comentários. Então, o que eu procuro fazer é me preparar, mastigar ao máximo e facilitar a linguagem. Peço até compreensão dos irmãos mais maduros, é porque nós estamos trabalhando com um grupo muito heterogêneo de teólogos, de pastores e pastoras, de missionários, missionárias, mas também de pessoas que estão iniciando na fé. Mando até um abraço à pastora Renilda, um abraço à comunidade de Iranduba, aos ribeirinhos, aos indígenas. Então nós temos que pensar em todos. Por isso, não é um texto com muitas questões de fundo mais teológico, tá bem? Nós procuramos fazer o melhor possível, o mais fundamentado possível, mas que todos compreendam. Então, primeiro instrumento, WhatsApp. Não deixe de indicar, não deixe essa semana encerrar sem você indicar o telefone de alguém. Mande para nós um telefone. O blog, você pode utilizar das maneiras como eu disse. Agora nós estamos com um terceiro instrumento que eu quero destacar, é o YouTube. Nós estamos com um programa chamado, o canal chama Metanoia. Pastor Sérgio Gama, pastora Margarete Lavoura. Já temos 9 ministrações. Somos uma equipe, nesse caso, outra equipe, né? A missionária Vivian também colabora colocando no blog. Mas temos uma equipe de 6 pessoas, né? 2 pessoas que nos ajudam, ajudaram e ajudam no aspecto estrutural. 2 pessoas que fazem todo um trabalho belíssimo de preparação, de corte, de dar o zoom, né, a aproximação da imagem. Então, a imagem do canal, né? E nós somos gratos a eles. Quero pedir que vocês orem por esses irmãos dessa equipe. São 6 pessoas, os de São Paulo preferem não ser identificados. Os do Paraná são o irmão Márcio, ministro de louvor, e a irmã Ana Paula, ministra também, não só de louvor, mas com as crianças, com as mulheres, tem uma vida bastante comprometida com a obra. Então agradecemos muito a eles, já foram 9 postagens. Nesse particular, eu quero fazer 3 destaques. Destaque número 1. Se nós cremos que é a palavra de Deus, então as 9 postagens que já fizemos, para nós, as 9 podem edificar você. Então, abra o canal Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete, escolha uma das 9 e ouça, se você não ouviu. Veja, né, o vídeo. O segundo destaque. Não estou aqui fazendo política da boa vizinhança, nem politicamente correto, não é nada disso. Até porque a pastora não precisa disso, tem um ministério consolidado desde a sua juventude aqui em Entre Folhas, onde algumas pessoas que passaram por aquele momento de avivamento, de crescimento espiritual na juventude, hoje se tornaram líderes, pastores de várias igrejas. Então, tem um legado grande, e esse legado grande inclui, eu quero hoje destacar, uma pessoa que eu aprendi a amar muito, que é o irmão Sebastião. Sebastião e toda a sua família, para não dizer o nome aí de toda a clã, né? Toda a família. Então, toda a família. Foi um trabalho que naquele momento, então, vários jovens trabalhavam e ele também se converteu e tem sido uma voz do Senhor na cidade ao longo desses anos. Hoje é líder na igreja metodista. Louvado seja Deus pela vida dele. Então, o segundo destaque é com relação a duas ministrações, as 3 ministrações da pastora, mas eu destaco 2 em especial. Se você não ouviu, ouça a que fala sobre as pragas do Egito, porque tem muita informação preciosa, e a mensagem da cruz, que é uma introdução espetacular. Sobre a mensagem da cruz, ela poderá fazer 100 mensagens, 1.000 mensagens, e não dará conta de falar sobre tudo, porque a mensagem da cruz é o ápice, né, de tudo que foi anunciado no Antigo, que foi testemunhado no Novo. Então, é a obra de Jesus na cruz do Calvário. Então, ouça. Veja esse vídeo, Mensagem na Cruz, e veja as pragas do Egito. Tem uma outra postagem, mas aí eu já coloquei no item 1, né? Acreditamos que as 9 postagens são instrumento de Deus para edificação. Destaco essas 2 postagens da pastora. E o terceiro item é. Nós estamos com a mais recente postagem, Deus Libertador. Foi postado há um dia e meio. E já tem tido uma boa resposta. Nós agradecemos ao Senhor e a vocês pela credibilidade no ministério, mas é uma oportunidade de você, então. Se não vai ouvir as 9 de uma vez, Tem essas duas que eu falei da pastora e tem a mais recente, que é a Deus Libertador. Então você pode ouvir e ver. Para encerrar, irmãos, eu preciso mesmo de uma postura que não vai levar 30 segundos. Se você viu a mensagem, dê o like. E o mais importante para nós é, faça a inscrição no canal. É só tocar ali no ícone inscrição. Você toca na tela, inscrição, toca, ativa o sininho, né? Aparece o sininho, ativa o sininho e pronto, você está inscrito. O que que acontece? Acontece que você recebe primeiro. Tem acontecido de nós abrirmos o celular e já tem gente ouvindo. Então você poderá ouvir em primeira mão. E se não quiser ouvir naquele momento, está indo para o trabalho ou alguma coisa, não tem problema, mas você já recebe. Isso é bom para você nesse sentido. E para nós, fortalece o canal no YouTube. Porque o YouTube vai percebendo que esse canal tem um número de inscritos que cresce e vai nos colocando num posicionamento melhor. Por exemplo, algumas propagandas que vão ser veiculadas vão ser colocadas próximas do nosso canal. Outras que seriam coisas de bobeira, assim, fofocas, essas coisas eles vão tirando, ou seja, vão nos posicionando melhor no canal, tá bem? Então, faça sua inscrição, compartilhe com mais alguém. Se você tem esquecido, eu falei, tenho falado, esqueceu, aproveite agora, quando acabar, fala, olha, eu vou compartilhar com você, dê o endereço. Onde você for, dê o endereço, nós queremos atingir o maior número de pessoas no Brasil, nas nações. Estados Unidos tem ouvido direto, a comunidade brasileira, no Uruguai também tem ouvido, imagino que outras comunidades de brasileiros e hispanos em outros lugares podem estar ouvindo. Então veja bem, faça sua inscrição, para nós é importante. E para o canal, para a plataforma YouTube, é importante. Tá bom? Depois compartilhe com alguém. E eu tenho sentido falta, parece que os irmãos talvez não saibam como fazer, mas escreva um pequeno comentário, olha, aquele aspecto da mensagem da cruz foi bom para a minha vida. Edificou o meu coração, né? Aquela questão das pragas do Egito foi esclarecedora. Deus Criador, que bom, essa é a nossa fé. Só isso, né? Na medida que você compartilha, outras pessoas vão ler e elas vão, então, opa, então tem um canal, mais um canal sério, porque há muitos canais sérios, né? E então tem mais um canal sério e eu vou dar crédito, vou ver esse canal. Isso faz com que o nosso ministério se amplie, né? Possa se expandir. Então eu conto com você nesse aspecto do WhatsApp, do blog e do canal Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura, povo de Nazaré, da Assembleia de Deus, Madureira, em Nazaré Paulista, onde nós pastoreamos, passe um para o outro aí, né? Fale com o presidente, eu tenho certeza que ele será o primeiro a dar o aval, e converse com o seu pastor e vocês podem repartir esse canal para todos aí do Campo Atibaia, Ministério Madureira, Campo Atibaia, mais em particular em Nazaré, mas também onde o campo estiver atuando. Tá bom. foram 24 minutos aí de saudação e divulgação do trabalho, temos que fazer, esse é o único meio que temos. Nós não temos canal em TV, não temos outras formas, então nós temos que utilizar as oportunidades para divulgar. Muito bem, vamos fazer a leitura? O texto é do reverendo Hernandes Dias Lopes. Esse é um canal sério. Esse é um canal sério, onde ele já passa de milhões, né? Nós estamos aí com 2.000 e poucos. Temos 2 meses, ele tem uns 20 anos com o programa Palavra da Verdade, acho que é assim, e também no YouTube. Então, esse é um canal sério que edifica muito, que abençoa muito, eu recomendo. Diz assim o reverendo Hernandes: podemos ser abandonados pelos homens ingratos, mas jamais pelo Deus da graça. Podemos ser abandonados pela terra. Por que sofremos? O sofrimento faz parte inalienavelmente da nossa vida. Não, a vida não é indolor. A mulher dá à luz com dores e passamos pela vida pisando não tapetes aveludados, mas estradas crivadas de espinhos. Deus não é sádico. Ele não tem prazer em nos pôr em sofrimento. Sofrimento é permitido por Deus não para nos destruir, mas para nos fortalecer. O sofrimento é uma escola de aprendizado. Aprendemos mais na casa do luto do que no salão de festa. Uma coisa você pode ter certeza: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É no vale do sofrimento que aprendemos as lições mais importantes da vida. O Everson nos mandou uma palavra de bênção. Nós também abençoamos a ele, sua esposa, suas filhas, toda a família ali em Atibaia. Que Deus o abençoe. Vamos fazer a leitura agora. Dois pontos de destaque no capítulo 2, tem dois pontos de destaque. O juízo eterno contra Moabe. Assim afirma Yahvé: por 3 transgressões de Moabe e ainda mais por 1/4 falta, não susterei o castigo a ele reservado, porque queimou os ossos do rei de Edom até reduzi-los a cal. Por essa razão atearei fogo a Moabe, e as chamas aniquilarão todos os seus palácios fortificados em Kiriot. E Moabe cairá morto em meio a grande tumulto, com gritos de guerra e ao som de perigo do shofar, trombeta. Exterminarei o seu juiz governante e com ele matarei todos os príncipes e líderes do povo, afirma Yahvé. Meus irmãos, minhas irmãs, essa é a primeira palavra. E o livro de Amós é um livro profético. É um livro que explicitamente trata do juízo do Senhor. Quando o Senhor vem com uma ação de juiz, supremo juiz, e estabelece a pena, a penalidade para aquele povo que havia cometido muitos pecados, incorrido em muitos pecados, e pecados que chegaram até, como se diz na Bíblia, as narinas de Deus. Isso já ocorreu lá no dilúvio, lá atrás. Depois aconteceram várias situações ao longo da história, e quando chega num determinado ponto, Sodoma e Gomorra, é uma expressão clássica disso. Quando chega às narinas de Deus, quando Deus não aguenta mais tanto pecado, tanto desvio, tanta corrupção, tanta idolatria, tudo que é contra a sua vontade, chega uma hora que ele estabelece o juízo, e isso já aponta para o juízo final. Então, assim como Moabe sofreu o juízo eterno de Deus, né, o juízo eterno de Deus contra Moabe, de 1 a 3, entenda que um dia, e está muito próximo, breve, brevíssimo, Deus estabelecerá o juízo final. E no juízo final não haverá espaço para apelação. Por isso, eu disse no primeiro capítulo de Amós, não brinquemos com o Senhor. E ajudemos as pessoas através do nosso testemunho, do amor, da evangelização, da sensibilidade, da solidariedade. Ajudemos as pessoas a reconhecer a Deus como único Deus, reconhecerem a Deus como único Deus, Deus único, verdadeiro, eterno, soberano, e nós, esse é o nosso dever de testemunha, porque na hora do juízo, quem estiver coberto pelo sangue de Jesus, que é a mensagem da cruz, né? Um dos elementos, quem estiver coberto pelo sangue de Jesus será salvo. Quem não estiver coberto, não tiver aceito a Jesus como Senhor e Salvador, sofrerá esse juízo, será exterminado. O Senhor vai dar fim, né? Não vou entrar na questão escatológica, mas só aponto para a mesma agora. Haverá um momento de castigo para quem não estiver debaixo das asas do Senhor, do sangue do Cordeiro, haverá um momento de castigo e depois o juízo derradeiro é a extinção. Essa pessoa terá o seu nome extinto. Nunca mais se ouvirá falar na eternidade. Eternamente esse nome será apagado do livro da vida, do livro da história. Então, nunca mais esse nome terá oportunidade. A pessoa será simplesmente castigada e depois de dobrar os joelhos e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será fulminada eternamente. Aí há uma controvérsia, o que acontece primeiro, o que acontece em segundo. Não vamos entrar nisso agora porque não é o tema da profecia. Mas a profecia nos aponta para o juízo. O juízo. O nosso Deus é amor, é misericordioso, é gracioso, mas é justo juiz. Irmãos e irmãs, não percamos isso de vista. E eu repito, não brinquemos com Deus. Na nossa vida pessoal, na família, não assista o seu filho, a sua filha, neto, neta, ficar longe de Deus e tranquilamente, e você assistindo tranquilamente, mas está bem, está trabalhando numa boa empresa, está ganhando bem, esse é o momento que ela está vivendo agora. Mas se ela não estiver em Deus e estiver andando segundo os valores desse século, ela será condenada e depois fulminada eternamente. Podem muitos dizer que isso não vai acontecer, então fiquem esperando. Fiquem esperando e vocês verão. Outro dia recebi uma mensagem que a missionária Vivian mandou de uma profeta e eu quero concordar em viva voz aqui. A profeta teve uma revelação, um sonho e já viu a igreja sendo perseguida porque muitas coisas estão acontecendo já para encerrarmos esse momento, irmãos, antes do juízo final. E uma coisa que ainda acontecerá com mais intensidade é a igreja sendo perseguida, a verdadeira igreja sendo perseguida. Ela já é perseguida desde Jesus, mas a perseguição aumentará. E a profeta teve um sonho, uma revelação, uma visão, e foi uma bênção. Eu quero endossar essa palavra e dizer para você: breve virá, breve Jesus voltará. Então é tempo de entender isso, e o que aconteceu com Moabe vai acontecer, que era uma nação idólatra, uma nação que adorava Moabe, por exemplo, adorava Aserá, adorava Baal Peor, sacrificavam os primeiros filhos a Baal, jogavam numa fornalha ardente. O primeiro filho era jogado numa fornalha ardente como sacrifício a Baal Peor e a Aserá. E então, assim, é uma coisa que a gente não consegue nem falar, e causa um tremendo mal-estar de pensar em que situação o ser humano chega. Chegou, chega e ainda chegará. Então, não brinquemos com Deus, não assista nenhum familiar seu ir para as trevas sem um testemunho seu, sem um convite, sem uma postura amorosa, evangelística, para que essa pessoa esteja escrita no livro da vida. Porque não adianta nada estar na grande empresa ou num outro grande trabalho ou num bom relacionamento. A questão é: onde vai passar a eternidade? Então eu deixo essa palavra para vocês. Façam isso com muito amor, mas façam. Na igreja local também, nós não podemos ser uma igreja formal, fria, que simplesmente faz os cultos lá, esquecendo que a vida da cidade, uma igreja, é um testemunho em cada cidade. Nós temos que testemunhar para a cidade. A cidade precisa saber que Jesus Cristo é o Senhor. Temos que fazer isso com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho, com muito respeito a elementos culturais que não firam a palavra. Nós temos que realizar toda a obra missionária com a devida intensidade e o cuidado, mas deve ser feito. Não podemos assistir as pessoas indo para a morte e ficar prestando culto. Como é que nós vamos prestar culto sabendo que centenas ou milhares de pessoas estão caminhando para a morte? Então, vamos permitir que o Espírito Santo nos anime e tomemos uma posição na família, na igreja, na cidade, assim por diante. Tá bem? Segundo ponto da palavra, agora o juízo sobre a casa, sobre Judá e Israel, já retirando daqueles que nos ouvem muitas vezes falar, você já nos ouviu muitas vezes falar sobre que o Messias é o Messias de Israel, o pacto de Deus foi feito com Abraão, Isaac e Israel, o povo de Israel é o primogênito das nações. Alguém pode ouvir falar: ah, tá puxando sardinha, e estão querendo transmitir a ideia de que eles são bonzinhos. Não, não estamos transmitindo a ideia de que Israel é bonzinho, não. Não estamos transmitindo essa ideia. A Bíblia não transmite essa ideia. A Bíblia relata centenas de pecados que Israel cometeu desde a sua origem lá no deserto ainda, saindo do Egito. Centenas. E Deus tratou com o povo dele. Também não estamos dizendo que eles não são bonzinhos, e não estamos dizendo que são mauzinhos, né? Porque essa ira, essa raiva, muitas vezes justificada dizendo: ah, os judeus são todos ricos, é falaciosa, mentira. Como eu gosto muito, então eu tenho que traduzir para você o que estudo, né? Mais de 65%, quase 70% dos habitantes de Israel hoje depois de ficarem quase 2.000 anos fora de casa. Foram mandados embora no ano 70, só voltaram agora em 48. Veja bem, quase 2.000 anos. 70% da população é de classe média baixa. Classe média ou média baixa. Tá? Alguns, né, um número menor de classe média alta, e por causa de alguns elementos que são extremamente bem realizados no mundo, morando nos Estados Unidos, são milionários, bilionários, donos de meios de comunicação e donos de banco. Então, se espalha a notícia: ah, os judeus são todos ricos e deixam os outros todos pobres, eles fazem o mal para os outros. Não, não é verdade. A sociedade em Jerusalém tem uma convivência pacífica e eu acho que tolerante demais, até. Tolerante demais, porque alguns locais que foram retomados por decisão em 1948, decisão da ONU, hoje há uma convivência com cristãos, há um bairro de cristãos em Jerusalém, citando só Jerusalém, há uma comunidade cristã, uma comunidade cristã ortodoxa, há uma comunidade de cristãos chamados judeus messiânicos, que para eles são evangélicos, né? Há uma comunidade de muçulmanos, de árabes muçulmanos, e essa convivência, nesse momento de guerra, numa pesquisa que foi feita, todos que moram lá se declaram, praticamente todos, favoráveis, né? A esmagadora maioria se declara favorável a uma sociedade assim, multicultural. Multicultural. Então, não estamos falando que eles são bonzinhos, não foram ao longo da história, nem estamos concordando com essa ideia de que eles são o mal do mundo. Isso é satânico. E isso começou muito tempo atrás, quando um senhor chamado Abraão teve uma experiência com Deus e começou a dizer: eu não aceito nenhum Deus que não seja o Deus eterno, o Deus único, o Deus verdadeiro. Depois passamos a chamá-lo, depois da história de Jacó, de Deus de Israel. E esse fato de nós afirmarmos um Deus único, quando estamos cercados pelo politeísmo, que nós temos que respeitar na sociedade civil, as pessoas têm direito de crer no que quiserem ou não crer. Temos que respeitar o ateu, o agnóstico, temos que respeitar o politeísta e temos que respeitar nós mesmos. Só que dizemos aquilo que cremos. Então, começou com Abraão. Essa história de afirmar o Deus único e eterno foi uma coisa que já gerou ódio das comunidades, porque quem são eles para dizer? E aí Deus ia dando uma vitória atrás da outra, uma vitória atrás da outra, uma bênção atrás da outra, a menos quando o povo de Israel incorria no pecado. Quando incorria em pecado, e um pecado grave, o juízo de Deus que tratava Judá e Israel. Aqui nós já estamos falando do Reino do Sul e Reino do Norte, né? Judá, Sul, Israel, Norte. Mas Deus sempre tratou, já no deserto ele tratou. Então nós temos que entender que Deus trata. A única coisa é que a sociedade ao redor quer tratar. Não pode. Pense no seu filho. Você está educando. Aí chega uma pessoa que vem visitar, mas não é muito sua amiga. Veio visitar, conheceu você, tal, e veio até sua casa. E vê o seu filho ou sua filha fazendo alguma traquinagem, como garoto ou garota, e aí quer dar uma bronca em elevada voz, acima do tom contra o seu filho e sua filha, você não vai gostar, porque você o conhece, você trata com ele, você o corrige, você é seu filho, não é filho dos outros. E assim nós podemos dar exemplos em várias situações. As questões da casa se tratam na casa. Deus trata com Israel. Quero afirmar isso hoje no capítulo 2. O juízo sobre Judá e Israel. Agora, que as outras nações não queiram tratar. Moabe tentou. Os amorreus também tentaram. Os jebuseus tentaram. Os eteus tentaram. E aí você pode seguir. Quem quiser tratar, olha, jogaram Israel 2000 anos fora, sem terra. E Israel volta e num prazo de quase 70 anos aí, praticamente 70 anos, vira de novo uma potência. E não pense que é só porque tem um milionário, dois, 10 milionários nos Estados Unidos ou na Europa. Que não, é uma questão da bênção de Deus, é uma questão da própria coesão social, é uma questão da própria comunidade que tem um senso, né? Quando a comunidade se volta para Deus, tem um senso de fidelidade a Deus e Deus não admite que ninguém trate. Como ele também não admite que ninguém trate a igreja. Ninguém venha querer pôr a mão na igreja. Quem trata com a igreja é Deus. E ele trata. Ninguém queira resolver o problema e você querer tratar o missionário e a missionária, o pastor e a pastora. Não faça isso. Porque eles estão na mão direita de Deus. Quem trata deles é Deus. Todo o tempo que você gastou deixando de amar, deixando de perdoar, deixando de acolher para tratar essa pessoa ou essas pessoas, você incorreu num erro tremendo, porque você está acumulando juízo sobre a sua cabeça. Porque Deus deixa claro na Bíblia, quem trata aqui sou eu. Quem trata os meus pastores sou eu. Eles estão na minha mão direita. Quem trata Israel sou eu. Não venha nenhuma nação ao redor idólatra tratar. E agora os outros povos que são descendentes de Ismael, eles podem tratar? Também não podem tratar. Eu não tenho dúvida que Deus tem um projeto de bênção para esse descendente de Abraão também, não tenho dúvida nenhuma. Ninguém pode ter dúvida nenhuma, porque é filho de Abraão. Então, Deus abençoa e vai abençoar os árabes e muitos já se converteram e ainda se converterão. E Deus, se tiver que tratar, ele vai tratar. Que ninguém queira tratar. E que ninguém queira tratar Israel também, porque quem trata é Deus. Não toque Israel. Aliás, para concluir esse meu argumento, quero dizer, abençoado será aquele que abençoar Israel. E amaldiçoado será aquele que amaldiçoar Israel. Então, quando surgem esses grupos de jihad, né, de guerra santa, e que amaldiçoam Israel, eles estão chamando para si maldição. Com a igreja é a mesma coisa. Quem trata é Deus. Fique essa palavra no capítulo 2. Quem trata o inimigo é Deus, aí já estabelece o juízo de uma vez por todas. E quem trata Israel é Deus. Ele é o justo juiz. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos voltar para o capítulo, versículo 4. E aí eu vou direto agora. Assim declara Yahvé, pelas três transgressões de Judá, sim, e por mais um quarto pecado, não cancelarei a punição que lhe é devida, porquanto rejeitaram a Torá, a lei de Yahvé, do Senhor, e não obedeceram aos seus decretos, mas se deixaram iludir por imagens e objetos idólatras, repetindo o mesmo caminho de mentiras feito por seus pais e antepassados. Portanto, atearei fogo a Judá, e as chamas extinguirão as fortalezas e palácios de Jerusalém. Olha o sujeito dizendo, ó, portanto, atearei, eu atearei, né? O sujeito está subentendido aí. Portanto, eu atearei fogo. É Deus quem vai atear fogo, e ele ateou fogo mesmo nas portas de Judá, e os muros caíram. E assim afirma Yahvé, por 3 transgressões de Israel, reino do norte, e ainda mais por 1/4 pecado, não susterei o castigo que lhes determinei, pois chegam a vender o justo por prata, trocam o pobre por 1 par de sandálias. E mais, pisam a cabeça dos necessitados, do mesmo jeito que pisam sobre o pó da terra. Negam o direito e a justiça aos oprimidos. Pai e filho deitam-se com a mesma mulher, profanando assim o meu santo nome. Irmãos, rapidamente, mais 3 coisas. Primeiro, idolatria. Deus não aceita que se abandone a lei, a Torá, por idolatria, outros deuses feitos por mãos humanas. Segundo, a questão social para Deus não é programa de igreja, não é programação de igreja, não é uma questão de ministério de uma igreja ou de outra igreja. A justiça social é um preceito para Deus. Eu até fiz uma postagem sobre aí, o ano do sabático e o ano do jubileu. Justiça social é preceito de Deus. Então não é para negar o direito e a justiça aos oprimidos, coisas que a gente vê nos governantes das mais variadas nações, das mais variadas nações e das mais variadas formas, desde a antiguidade até hoje, é negado o direito e a justiça ao oprimido. Então isso aqui não é coisa, então isso aí está muito vermelho. Não, irmão, aí você está errado. Não, irmã, isso não está muito vermelho, não. Isso está com a cor do Senhor. Ele é que é a favor do direito e da justiça. Ele é que não aceita a negação do direito e da justiça ao oprimido. Se a esquerda se apropriou dessa nomenclatura e dessa agenda, dessa pauta, bom, isso é uma outra questão que você vai entender a partir do século XIX. Mas o fato é que, para Deus, o que importa é justiça. Justiça aos que estão oprimidos. Essa tem que ser a postura da igreja. E uma postura da igreja não tímida. Tinha que ser para Israel e tem que ser para a igreja. Não tímida. Eu não me conformo como que nós ainda não temos um bloco consistente, porque são tantas vaidades nas denominações, né, que acabamos perdendo a oportunidade de juntar líderes de denominações diferentes e nos apresentarmos perante o Congresso Nacional e nos posicionarmos perante os vereadores, os prefeitos, os governadores, os deputados, os senadores, os deputados federais, o presidente da República. Nós temos que escrever e dizer: o direito e a justiça ao oprimido é uma questão de ordem para nós, é uma questão de fé. E o terceiro ponto, né, a questão da moralidade. Pai e filho se deitando com a mesma mulher, profanando assim o meu santo nome. Para Deus não vale tudo. Então essa ideia de hoje, anunciada, desde que haja amor, essa fala está sendo dita, né? Desde que haja amor vale tudo? Não. Para nós cristãos não vale tudo. Para nós que cremos na palavra do Senhor não vale tudo. Tem que haver algum princípio ético, tem que haver uma baliza ética, tem que haver um parâmetro ético que conduza as nossas posturas, né? sociais. Ou seja, tem que haver uma mudança de mentalidade na sociedade para dizer: amor, sim, vale tudo? Não, não vale tudo. Pai e filho se deitando com a mesma mulher, profanando assim o meu santo nome, e você pode pegar as variáveis do que, além disso que está mencionado, outras questões que são absolutamente causa de estranheza para nós, de repulsa, e que nós temos que não ser moralistas, não é isso, mas de dizer, temos que ter parâmetros. Parâmetros éticos, parâmetros morais. E esses parâmetros passam pela não idolatria, pelo direito do pobre e do oprimido e pela moral. Muito bem, versículo 8. Prestam culto diante de qualquer altar. Aí está na idolatria, né? Se assentam sobre roupas tomadas com penhor ilícito, a injustiça social. Comem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos. Falta de temor, irmãos. E para comprar o vinho que bebem no templo de suas divindades, usam a prata que tomaram mediante multas injustas. Olha só, duas coisas. Multas injustas para comprar um vinho e adorar divindade. Tudo errado. Fui eu que exterminei os amorreus diante dos olhos de Israel. Embora fossem homens altos, como o cedro e fortes como o carvalho, eis que destruí seu fruto na parte de cima e suas raízes na parte de baixo. Irmãos, irmãs, não brinquemos com Deus. Quando Deus trata, ele trata por cima e por baixo, da raiz até a parte mais alta. Eu pessoalmente vos tirei da terra do Egito, versículo 10, e vos conduzi no deserto por 40 anos, para que possuísseis as terras dos amorreus. Escolhi alguns dos vossos filhos para serem profetas, e alguns de vossos jovens para se consagrarem como nazireus. Agora, pois, respondei: não foi de fato assim, ó israelitas? Oráculo de Javé. Então Deus está perguntando mesmo, não fui eu que levantei profeta e Nazireu, que era aquele consagrado ao Senhor, que não bebia vinho, que se santificava, não fui eu que fiz isso? Contudo, fizestes com que os nazireus bebessem vinho e ordenastes aos profetas: não profetizeis. O nazireu, sim, encaixa-se naquilo que eu já comentei. Nazireu tinha que ser abstinente com relação ao vinho, porque era um voto, era um compromisso. Contudo, fizestes os que os nazireus bebessem vinho e ordenastes os profetas, disseram para os profetas: não profetizeis. Aliás, irmãos, para falar mais uma vez que Israel não é bonzinho ou mauzinho, é igual a todo mundo, né? Só que é o primogênito das nações, nesse sentido é diferente, foi separado por Deus, então aí muda tudo. Mas no aspecto da individualidade e do estado das coisas, né, do acerto e do erro, acertaram e erraram como outras nações. Sabe o que eles faziam? Os profetas, quase todos, foram assassinados, a não ser os profetas da corte. Profetas que diziam aquilo que o rei queria ouvir. Quando o profeta não era da corte, podia morrer. Nós vemos o exemplo de vários profetas que sofreram demais e foram mortos. Então, não vamos brincar com isso. E vamos zelar por aqueles que têm um voto de Nazireu, e vamos zelar por aqueles que profetizam em nome do Senhor. Ser profeta é dizer para a nação aquilo que a nação precisa ouvir. Hoje nós temos uma carência de profetas. Porque o profeta mesmo, no padrão bíblico, ele fala com a nação. Temos os com dom de profecia, como eu mencionei agora há pouco, é uma bênção, mas o profeta fala para a nação e diz, ó, isso está certo ou isso está errado. Versículo 13, agora, pois, eu vos triturarei. Deus falou que vai triturar a casa dele. Eu triturarei em vossa própria cidade como uma carroça esmaga pedregulhos quando passa pelo caminho carregada de trigo. Veja que às vezes a gente diz, né? É melhor cair na mão do ímpio do que cair na mão do Senhor, porque o juízo do Senhor, irmãos, é terrível. É terrível, porque ele é santo, santo, santo. Ele não admite. Ele esmaga como um pedregulho. Sendo assim, o mais esperto não escapará. Tampouco forte não conseguirá reunir suas forças. E ao guerreiro não lhe será possível salvar a própria vida. Eu fico pensando de tudo que eu falei para vocês no início, nos 20 primeiros minutos, como você pode privar alguém, você que conhece alguém, sua filha, seu genro, privar alguém de estar ouvindo essa palavra, porque nisso está posto o futuro, o presente e o futuro dessa vida. Então não pode, ninguém escapa, o forte não vai ter força, e o guerreiro não lhe será possível salvar a própria vida, o arqueiro não manterá sua posição, o que corre não se livrará, o cavaleiro não poderá salvar a si mesmo. Naquele terrível dia, o mais corajoso entre os valentes fugirá completamente despido, assevera o Senhor. E essa expressão do versículo 16 é um apontamento 100% indiscutível para o terrível dia do Senhor, o dia da volta do Senhor. Naquele terrível dia, o mais corajoso entre os valentes fugirá completamente despido, assevera o Senhor. Irmãos e irmãs, tomemos uma posição como cristãos, até para evangelizar Israel, né? Já há cristãos lá evangelizando, e tomemos uma posição, porque assim como ele trata com Moab, idólatra, ele trata com Judá e Israel. Só que ele trata, não é sua função tratar, sua função é testemunhar. Tá bem? Que Deus nos abençoe, eu encerro, faço a conclusão com essa leitura. Os pecados de Judá eram ainda mais graves do que os das nações pagãs. Por quê, pastor? Pois Judá conhecera e rebelara-se contra a própria Torá, a lei de Yahvé. Os pecados de Israel demonstram o estado de deterioração espiritual e moral de toda a nação. Ah, pastor, é por isso que o senhor está insistindo no canal e todos os meios, aí os três meios, e vai vir um quarto agora, mês de julho, vai vir um quarto instrumento, que é o Instagram, né? 5 minutos com Deus. Preste atenção, por isso o senhor está insistindo? Por isso, porque não adianta a gente ter quantidade. É importante ter a quantidade, é um sinal de que a pessoa abandonou o ateísmo, o agnosticismo ou o politeísmo e se rendeu ao Deus eterno. Muito bem, mas se ela não for bem criada, daqui a pouco ela está fora de novo. E esse pecado é pior que o dos pagãos, porque os pagãos não sabem a Bíblia, mas nós sabemos um pouco, né? Vamos saber tudo eternamente, mas nós sabemos um pouco. Então, a história subsequente de Jerusalém narra uma série de ataques inimigos, sitiada por Senaqueribe em 710 a.C., dominada pelo faraó Neco, ou Neco, em 610, foi destruída por Nabucodonosor em 587, mais tarde, passando o tempo do exílio na Babilônia, seguido pela restauração do templo e da cidade, Jerusalém foi tomada de novo por Ptolomeu Sóter em 320 a.C. e no ano 170, suas muralhas foram completamente colocadas abaixo por Antíoco Epifânio, um símbolo do anticristo. Profanou o templo. Em 63 a.C. foi atacada e saqueada por Pompeu, e finalmente o profético e trágico ano 70 da nossa era não ficou pedra sobre pedra da gloriosa cidade de Jerusalém, porquanto fora destruída pelo maligno e impiedoso exército romano. Jesus tinha dito que não ficaria pedra sobre pedra. Em 3 dias se reergueria o templo, 3 dias apontando para sua ressurreição. Mas o judaísmo levou o golpe final dessa série de tratamentos se deu no ano 70, e isso vai do ano 70 até 1948. Irmão, são quase 2.000 anos que o povo de Israel ficou fora de Jerusalém. E foi por causa do tratamento de Deus com eles, não é outra coisa, não é outra pessoa. E todo rabinato, seja ortodoxo ou não, da escola de Jerusalém, de Tel Aviv, ou onde tiver, todos eles digam, é Deus tratando conosco. Somos nós e Deus. Nós nos desviamos. Aí não tem nem nada a ver diretamente com a crucificação de Jesus, embora também tenha feito parte, por causa da dureza dos saduceus, dureza de coração, né? Uma série de coisas que eu não vou entrar agora. Mas não era só uma questão. Perceba que isso vinha acontecendo desde 710 a.C. E 700 anos depois, no ano 70, aí caiu de vez. Não ficou pedra sobre pedra na gloriosa cidade de Jerusalém, porquanto fora destruída pelo maligno e impiedoso exército romano, numa horrível e viva ilustração sobre o que ocorrerá no final dos tempos. Leia Mateus 24, texto preferido da minha avó, que Deus já recolheu. Mateus 24, 15 a 28, Marcos 13, 14 a 23, Lucas 21, 20 a 38. Que Deus abençoe você. E você saia dessa ministração dizendo, opa, eu não vou brincar de modo algum, em nada. Já não brinco, mas não vou brincar nada. Não vou brincar em nada com Deus. Não, não. E que você saia com essa motivação e, segundo, com o conhecimento do que Deus faz no seu juízo contra Moab ou contra Judá e Israel, também ative o seu coração missionário para evangelizar as pessoas, porque na hora do juízo final não tem mais o que fazer. E olha, eu dei para você 3 instrumentos. Bom, você tem a sua, se você congrega em alguma igreja local, tem o trabalho da sua igreja local. Deve ter trabalhos missionários. Se não tem, deve ter na sua denominação. Se não tem, ou mesmo que haja, agregue. Eu dei 3 instrumentos. Olha, você pode evangelizar passando esse telefone. Você pode evangelizar dando o endereço do blog, que está gravado aí. Ou pode se mobilizar com o canal no YouTube. Nós temos que aproveitar esses instrumentos hoje. Irmãos, não há tempo a perder. Irmãs, não há tempo a perder. O juízo final vem aí. Veio sobre Moabe, veio sobre Judá, veio sobre Israel e virá como o juízo final e derradeiro com Jesus. Que Deus nos abençoe e, permitindo o Senhor, nós compartilharemos adiante o capítulo 3.